se te mira. Somos la fuerza elegida por la diosa bendecida de este mar. Soy sirena y gitana, la energía te emana. Nada puede no parar, soy tu hermana de alma. Sou puta, sou santa, sou orixá. Não ando sozinha, posso provar. Eu bato no peito, não tenho medo. E se eu tiver, não vai me parar. Eu vim pra juntar tudo, cria meu novo mundo. Tu me ajuda, eu te ajudo. You're my